Versículo 24, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os derrubarás totalmente e quebrarás de todas as suas colunas. E aqui vem mais uma observação, um detalhezinho, irmão. Geralmente, nós vemos muitos irmãos que pedem ao Senhor que abençoe. Senhor, abra as portas. Senhor, eu preciso vender aquilo. Senhor, eu preciso de uma venda. Eu preciso, abre as portas, manda um comprador, manda, Senhor. E Deus introduz na terra, faz com que o inimigo seja vencido e dá a bênção. E aí, essa pessoa vai e se inclina para os deuses daquela terra. É o emprego que ele pediu tanto. Ele recebe de Deus. Mas agora que está no emprego, ele já não tem tempo para Deus, porque agora ele tem que cumprir uma meta, ele tem que conseguir isso, ele agora está adquirindo uma coisa, ele tem que fazer aquilo. Colocou alguém no lugar de Deus. E Deus vem e falou assim, presta atenção, filho, se você andar comigo assim, em fidelidade, continue fiel, porque na hora que você entrar na terra, você vai encontrar deuses dessa terra, manias, costumes, atrativos, laços. Não caia nos deuses dessa terra. Não se envolva, não se incline diante desses deuses, não o sirva, não faça conforme as suas obras. Não, mas é porque é no comércio assim, porque é no que eu estou vivendo é assim, porque tem que ser assim, é temporário. Não faça. Deus te deu uma bênção, permaneça fiel. Deus te deu algo, mas é porque não dá, porque olha, se desse jeito não vai, mas não inventa desculpa, permaneça fiel. Não faça conforme as suas obras, antes derrube-os totalmente e quebre todas as suas colunas. Eu me lembro do meu pai. Quando eu era criança, o meu pai sempre me contou uma coisa. Deus abriu as portas para ele trabalhar numa companhia de seguros. E ele falou assim que um dia o patrão dele falou com ele, olha, eu preciso que você trabalhe no domingo. E ele falou assim, domingo não, senhor. Eu sirvo a Deus e domingo é meu dia de estar na igreja e cultuando o Senhor. Não tem jeito de eu trabalhar domingo. Eu não sei se ele teve receio ou se alguém disse a ele, mas aí desse jeito você vai perder o emprego, porque já de cara você nega para o seu patrão. Entrou na terra, vai vencer os inimigos e vem um jeito do povo da terra de viver. Não, deixa para lá, paz. E o meu pai disse assim, nunca mais o gerente pediu para eu trabalhar no domingo. Porque eu disse para ele no primeiro dia, domingo é o dia de eu cultuar ao Senhor. Quando Deus nos põe numa terra, Deus nos diz, permaneça firme. E, na verdade, quebre os altares deles. Sem medo, sem temor. Porque eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, verso 25. E Ele te abençoará. E Ele abençoará o vosso pão, a vossa água. E eu tirarei do meio de vós todas as enfermidades. Antes de nós orarmos, para que Deus tire as enfermidades, para que Deus quebre o jugo dos inimigos, nós precisamos buscar do Senhor andar em fidelidade. Irmão, nós podemos orar e Deus continua fiel mesmo quando somos infiéis. A palavra do Senhor nos assegura isso. Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. A Bíblia nos assegura isso. Graças a Deus, irmão. Louvado seja o Senhor por isso. Mas a cada dia que caminhamos com o Senhor, precisamos ver crescimento na nossa vida. E a cada dia o Pai nos revela mais alguma coisa, que não é porque Ele vai aumentando o grau de exigência, é porque Ele vai alargando o canal de bênçãos e de governo do Seu reino sobre nós. E para que venha mais, eu preciso reordenar a minha vida.